Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, família, igreja e tudo o que lhes diz respeito. Nós vamos compartilhar o texto de Neemias, capítulo 3. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Embora ele seja uma sequência de nomes e nomes hebraicos, é um dos textos mais lindos, lindos e particularmente esclarecedor sobre como deve funcionar um povo que decide levantar os muros da sua cidade. E se nós pegarmos essa figura de linguagem, há pessoas com muros caídos na sua vida. Estão sem defesa. Pessoas, individualmente. Há famílias que estão com os muros caídos e as portas queimadas. Há igrejas que estão sem defesa espiritual, com os muros caídos, portas queimadas e sem o altar de adoração, como o Senhor se agrada. E vários segmentos da nossa sociedade, o nosso país hoje está com os muros caídos. Nós chegamos praticamente a 15 milhões de pessoas vacinadas numa população de 200 milhões, mais de 200 milhões. Não chegamos nem a 10% da população. E isso vai custar para nós 2 anos da nossa história. Então, nós temos exemplos inúmeros de como as pessoas podem ter os seus muros caídos. Famílias, igrejas, empresas, e até nações. E como nós podemos erguer esses muros? E como nós podemos consertar essas portas que estão queimadas? E depois, como nós podemos, na verdade, consagrar tudo ao Senhor, aqui não pela ordem, primeiro consagrar tudo ao Senhor e depois que completarmos a obra também consagrarmos tudo a Ele e louvarmos e bendizermos pelo seus poderosos feitos. Então preste atenção nessa leitura. Mas antes disso, hoje pela manhã, recebi uma postagem do irmão José de Amorim. Agradeço e foi a última que eu li, foi dele. E agora, recebi também mais uma vez do irmão Everson e farei a leitura então de Mateus 1, 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados, veio de uma forma milagrosa para mostrar que ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Ele é o único que pode te salvar e fazer um milagre na sua história. Nos desejou um bom dia e que o Senhor nos abençoasse. É realmente Jesus quem veio nos salvar e é Ele quem ergue muros, quem restaura portas, quem restaura o templo no nosso coração, quem nos inunda com a sua glória e com a sua presença, através da pessoa do Espírito Santo, é Ele, Jesus. A Ele toda a glória e todo o louvor. Seja dedicada a Ele essa leitura e esse brevíssimo comentário que faremos. Os voluntários e mãos à obra. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas de portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até a Torre do Cem, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte: Isactur ben Inri. Isacur, filho de Inri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Hassenaa edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Meremote, filho de Urias, neto de Acotes. Acotes fez os reparos da parte seguinte da obra ao lado de Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os próximos reparos, e ao seu lado Zadoque, filho de Baaná, seguiu a obra e também fez os seus reparos. Os tecoítas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Ioiada Ben-Pessá, Joiada, filho de Passeia, e Mexulã Ben-Besodeiá, Mesulão, filho de Besodeias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha, colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, o gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Arias, um dos ourives, reconstruiu o próximo pedaço, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante, e assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a Grande Muralha. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Jedaías, filho de Harumaf, fez os consertos necessários em frente da sua casa. E Atus, filho de Besubanetes, fez os reparos que couberam ao seu lado. Basubneias, perdão, irmão. Malquias, filhos de Arim. Azub, filho de Paat Moabe, reconstruíram a outra parte e a torre de fornos. Salum, filho de Aloês, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte com a cooperação de suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Estes reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar com seus ferrolhos e trancas. Também edificaram 450 metros de muro até o portão do lixo. O portão do lixo

do templo e dos comerciantes em frente à porta, de revistas e inspeções, até o posto de vigia da esquina e entre a sala de cima da esquina e o portão das ovelhas e os ourives, os mercadores realizaram as restaurações necessárias. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Meus queridos irmãos, irmãs, nós olhamos para esse texto e ele nos comove profundamente. Já começa nos comovendo quando nós vemos que o sumo sacerdote, Eliasibe, pôs a mão na massa. O sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa, seria o que para nós é o presidente ou o bispo, dependendo da sua igreja. Ou, se você for católico, o arcebispo, o papa. Se você for católico romano, o sumo sacerdote Eliasibe deu exemplo e os sacerdotes também reconstruíram até o portão das ovelhas. Eles começaram e depois o povo todo seguiu. Esse é um exemplo que nós não podemos deixar para trás. Nós que estamos em posição de liderança, e ao mesmo tempo em posição de liderados, como liderados devemos obedecer às nossas lideranças. E como líderes devemos pôr a mão na massa para sermos exemplos aos nossos liderados. No versículo 5, só para você saber, e depois volta mais no meio, para o final do capítulo, se fala dos tecoítas. Tecoítas são de Tecoa, que ficava 17 quilômetros, aproximadamente, 17 quilômetros ao sul de Jerusalém. Aliás, aqui não é aproximadamente, é bem preciso mesmo, porque é muito próximo, tá bem? Então, tecoítas são os nascidos em Tecoa, 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Eles reconstruíram várias partes, a sua parte em dois lugares diferentes, mas os seus nobres se recusaram a participar do trabalho e se submeter às ordens e orientação do governador. Eles não queriam pôr a mão na massa de modo algum. Que pena que tenha ocorrido isso. E ainda hoje há muita gente nobre que não quer pôr a mão na massa de jeito nenhum, não quer colaborar de jeito nenhum, nem orando, nem contribuindo e nem trabalhando efetivamente na reconstrução de muros, ou seja, na reconstrução de vidas, de famílias, de ministérios. E ao invés de reconstruir, ainda acaba atrapalhando. Então, nós temos aqui um exemplo importante do que se deve fazer, que foi o que o povo acabou fazendo, os mais pobres, o povo tecoíta, e o que não se deve fazer, o que os nobres se recusaram a pôr a mão na massa. E esse texto, sem dúvida nenhuma, é uma grande lição de organização por parte de Neemias. Neemias organizou detalhadamente esta obra, irmãos. Líderes, em nome de Jesus, eu já não estou falando mais, eu já estou agora suplicando, depois de 30 anos, é uma súplica. Suplico ao Senhor e suplico a você, como se fosse seu servo, mesmo agora, porque temos que ser servos uns dos outros pelo amor. Você precisa se organizar. Eu era tão desorganizado, jovem líder, que eu não lia, na época do colégio, um livro durante o ano. Eu fui alfabetizado muito cedo, porque eu vou ser direto, porque meu irmão me alfabetizou lendo gibis, foi uma coisa maravilhosa, e tive um período até o primário, se chamava, agora é ensino fundamental, até o quarto ano, quinto ano, joia, exemplar, sem problema nenhum. Mas na adolescência eu abandonei a organização e deixei para lá a leitura, deixei para lá estudo, deixei para lá uma série de coisas na adolescência e só fui retomar depois da minha conversão. Então preste atenção, você precisa de organização. Quando eu me converti, aí eu tive que aprender a me organizar de toda maneira, senão era impossível seguir os passos que os meus discipuladores davam no sentido de me dar literatura. E eles davam uma atrás da outra. E se eu não lesse, como eu poderia me apresentar para continuar o discipulado? Então você precisa organizar o seu tempo. Eu sei que dói no começo, mas separe uma hora por dia para começar a ler a Bíblia. Separe, faça um método de estudo, organize um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo, um livro do Novo, tudo antigo, ou todo o Novo, né? Ou então comece pelo Antigo, se você quiser, se você não for novo convertido. Sem raiz familiar cristã, porque se você não tiver raiz familiar cristã, você não vai entender uma série de histórias. Então eu recomendo que você comece pelo novo, acabe o novo e depois vá lá para o antigo. Bom, você vai achar a sua organização, mas tem que se organizar. Organização é a chave para o seu êxito, para o seu sucesso ministerial. Não vamos ter medo da palavra porque alguns usam inadequadamente. A palavra pertence à língua portuguesa. Então, organização, obediência ao planejamento que for estabelecido pela sua, autoridade, disponibilidade. Líder, você precisa estar disponível. Não pode ser agente secreto. Só pode ser agente secreto se você for trabalhar numa missão onde o evangelho é perseguido. Aí você pode. Mas você, líder da igreja, não pode ser o 007. Você não pode ser agente secreto. Quantas vezes pastores e pastoras precisam dos seus líderes e eles estão como homem invisível, ou a mulher invisível, agente secreto, ninguém encontra, ninguém sabe, não está disponível. Então, se disponibilize e participe coletivamente. Esse é um capítulo que fala de uma participação coletiva, principalmente dos pobres, porque os nobres não queriam pôr a mão na massa. Mas eu também conheço muito nobre, do ponto de vista socioeconômico, que põe a mão na massa, e conheço muito pobre, irmãos das igrejas, que são dodói, dodói, dodói. Não me toque, não me rele. Não, né, não me encoste, eu não posso, eu não vou, né? Então, meu querido, põe a mão na massa. É hora de orar sem cessar, porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual prestes à volta de Jesus. É hora de contribuir liberalmente. Contribua, meu irmão. Contribua, minha irmã. Liberalmente. Não fique esperando mais um sinal, não. Não fique fazendo perguntinhas. Quem quer Põe a mão no arado e não olha para trás. Vai chegar um momento que, e já está chegando, em que não haverá mais necessidade, da sua oferta, porque Jesus está voltando. Só que você não estará com o nome arrolado, como esses nomes foram arrolados aqui, ó. Estamos lendo esse texto 2.500 anos depois. 2.500 anos depois, aproximadamente, nós estamos lendo esses nomes. Por que os nomes deles estão nesse memorial chamado Livro de Neemias? Porque eles colocaram a sua disponibilidade, oração, contribuição e mão na massa. Mão na massa no ministério. Qual ministério que Deus te chamou? Ah, Deus me chamou nesse ministério, mas eu tenho uma dor, eu tenho um problema psicológico, eu tenho um problema. Tá, joia. Trate os seus problemas físicos, trate os seus problemas psicológicos, tem profissionais para isso. Trate os seus problemas de que ordem for, com os profissionais responsáveis por isso, e põe a mão na massa. Líder, põe a mão na massa. Essa é a minha palavra nesse dia. E para concluir esse capítulo 3, eu quero que você preste muita atenção, porque esse capítulo é para dividir em antes e depois a sua história. Se ele não dividir em antes e depois, então ele não valeu para nada. Ele tem que dividir em antes e depois. Vamos lá, rápido. Tecoa, como eu disse, era a cidade do profeta Amós, cerca de 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, e que fora reconstruída exclusivamente pelo esforço unido, povo unido, esforço unido do povo. Haja vista que os aristocratas, os poderosos, em hebraico, no, estão aqui no. Perdão, a referência bíblica é no 10, 29, 2 Crônicas 23, 20, Jeremias 14, 3. Os nobres, os poderosos, em hebraico, desdenhavam do trabalho braçal. Trabalho braçal, não era com eles. Trabalho mesmo, não era com eles. Queriam. Tem gente que quer bênção, né? Nós estamos na época da bênção, da igreja que dá bênção, tem sorteio, você vai ganhar uma bênção, uma Mercedes, uma Ferrari, que maravilha, mas não quer pôr a mão na massa de jeito nenhum. Muito bem. Muito bem, você está preparando, pavimentando o seu caminho para morar eternamente no inferno. Vai para o inferno. E depois de sofrer no inferno, vai passar ainda pela segunda morte. Então, põe a mão na massa. Também tem funcionário em empresas aí que fica mais no banheiro do que. Ou enrola mais do que não sei o quê, né? Do que novelo de lã. Então é preciso pôr a mão na massa. Eles desdenhavam do trabalho braçal. Eles não queriam, queridos, se submeter. Não queriam submeter o seu pescoço. Essa é uma forma literal hebraica de explicar a resistência dos nobres, como mostra a Bíblia King James atualizada. Eles não quiseram submeter o seu pescoço. Assim como o boi, não aceitando o jugo, não quiseram trabalhar, cooperar no trabalho simples. Assim como alguns bois não aceitam o jugo Jeremias 27, 12, um texto que a pastora Margarete gosta muito. Importante, você tem que se submeter ao jugo. O jugo do Senhor, queridos, é suave e o fardo é leve, mas mesmo assim, muitos ainda, com jugo suave, com fardo leve, acham que é muito e passam a sua vida inteira sem fazer praticamente nada. Não querem nada. E ótimo, ótimo, maravilhoso. Estão pavimentando a sua via expressa para o inferno. Contudo, Neemias nos ensina um método de liderança eficaz, que eu quero que você tome posse, para você pavimentar o seu caminho para o Senhor. Em primeiro lugar, siga líderes de comprovado sucesso, que sabem fazer e sabem como ensinar a fazer o que é preciso ser feito. Eu só acrescento aqui, líderes que são e estão procurando ser a imagem e a semelhança de Jesus. Siga líderes que estão procurando ser líderes segundo a imagem e a semelhança de Jesus. Não siga líderes que estão propondo o modelo A, o modelo B, o modelo C, o modelo G, o modelo F, o modelo L. Esse modelo não nasceu no coração de Deus. É uma estratégia que um ou dois ou três pastores utilizaram nos seus ministérios e foi uma bênção. E aí as pessoas que não se quebrantaram e não buscaram da parte de Deus uma direção para o seu próprio ministério ficam seguindo esses modelos e vão atrás desses modelos. Cuidado, irmãos. Nós precisamos seguir um modelo só, que é o modelo J, é o modelo de Jesus. Esse modelo, sim. O modelo de Jesus, sim. O modelo E, do Espírito Santo. Esse, sim. ES. O modelo D, o modelo Deus Pai. DP, né? Modelo de Deus Pai também, é bênção. E aí siga esses homens e mulheres que buscam ser a imagem e a semelhança de Jesus. Eles não são perfeitos, mas eles buscam ser a imagem e a semelhança de Jesus. Siga esses líderes. E siga também, se você percebe que eles tiveram comprovado sucesso naquilo que fizeram até agora, que sabem fazer e como ensinar o que é preciso ser feito para se atingir a imagem e semelhança de Jesus. Em segundo lugar, saiba usar todos os talentos disponíveis. Neemias utilizou todos os talentos disponíveis. Todo o povo se pôs a trabalhar. Em terceiro lugar, jamais perca de vista o alvo principal a ser atingido. Qual é o alvo principal que nós temos? Qual é o objetivo principal que nós temos? A igreja geralmente vai fazendo atividades, mas ela precisa ter um alvo específico no seu plano, no seu projeto de trabalho. O Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito. Qual é o projeto de Deus para essa igreja? Para a sua vida, para a sua família, para essa igreja. Procure se manter fiel, jamais perder de vista o alvo principal a ser atingido. Assim também se estuda, assim também se trabalha com a família, assim também se faz em todas as áreas. Se você não fizer isso, você acaba se perdendo. Em quarto lugar, compreenda as afeições familiares e afinidades entre diferentes pessoas para formar grupos de amigos motivados. Para explicar para você, você percebeu que quase em muitos casos eles edificavam próximo ou em frente à sua moradia? Neemias foi muito hábil. Ele motivou as pessoas que moravam num determinado setor de Jerusalém, a família morava ali no passado, ou tinha ficado alguém da família ali, e ele mobilizou os familiares para trabalharem em frente, ou praticamente em frente da sua moradia. E pelo fato de trabalharem exatamente próximo à sua casa e ver tudo arrumado em frente à sua casa, ele conseguiu uma motivação maior. Então, compreenda as afeições familiares, as afinidades entre as diferentes pessoas para formar grupos de amigos motivados. Em quinto lugar, observe os detalhes importantes no projeto geral. Você precisa observar detalhes importantes no projeto geral. Quem não observa e centraliza sua atenção em detalhes importantes acaba centralizando sua atenção em detalhes de menor importância. Logo, vai perder tempo com querelas, vai perder tempo com coisas menores e vai se perder, vai perder tempo, vai perder tempo de trabalho, energia empregada. Então, é fundamental observar detalhes importantes no projeto geral. Você precisa disso. Ah, se o nosso governo tivesse feito isso, nós não estaríamos com 15 milhões de vacinados. Nós já poderíamos estar com, no mínimo, 50 milhões, 30 milhões, 40, 50 milhões de vacinados. Eu acho que eu falei batizados, né? Vacinados. Em sexto lugar, não dê ouvidos aos comentários desanimadores dos adversários. Preste atenção, no capítulo 4 nós vamos ver isso. E isso já apareceu antes também com Sambalate, Tobias. Não dê ouvidos na sua vida pessoal quando você falar que vai para o ministério pastoral. Não é uma coisa que perante a sociedade, pelo menos brasileira ocidental, é muito reconhecida. Então, não é uma coisa secundária, tal. Não dê ouvidos. Pessoas vão tentar te desanimar. Não dê ouvidos, seja qual for a área que você foi chamado por Deus para estudar, para trabalhar, para reformar. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos se a sua família, você estabeleceu a sua família como um projeto missionário e as pessoas vão dizer: ah, não, essa família não tem jeito, sua família não tem jeito, você vai perder tempo. Não dê ouvidos. Se você for trabalhar na igreja, não dê ouvidos na sua igreja local ou na sua denominação. Não dê ouvidos aos comentários desanimadores. Erga muros em nome de Jesus. Conserte portas. Restaure o culto junto com Esdras. Em sétimo lugar, creia na soberania e no cuidado pessoal de Deus quanto aos projetos que ele mesmo empresta aos seus servos para realizarem. Deus sabe bem, queridos, quem são as pessoas que efetivamente estão cooperando na obra. Deus sabe. Também sabe quem engana e não trabalha, nem contribui de forma alguma, nem orando, nem contribuindo economicamente, nem trabalhando. Ele sabe. Deus conhece o espírito de trabalho e cooperação de cada pessoa. Contudo, cabe aos líderes, cabe a você, meu líder amado, minha líder, minha irmã, cabe a você, líder, ainda observar com atenção os seguintes procedimentos em relação aos seus cooperadores. Dê sempre o devido crédito e reconhecimento e honra ao empenho e feito de cada pessoa envolvida na obra. Romanos 13, versículo 6, que vai dizer: a quem honra, honra. A glória, pastor, mas a glória não é de Deus? Sim, a glória é de Deus. O louvor é de Deus. A adoração é de Deus. Mas dizer para a pessoa um parabéns, dizer para a pessoa, poxa, que bom que você colaborou, não é exaltação da pessoa, não. Muitos líderes erram por só destacar, somente destacar aquilo que as pessoas fazem, ou não fazem, ou fazem de ruim. É muito importante que você gaste 90% do seu tempo dando crédito, parabenizando, enaltecendo, motivando o seu grupo. Gaste 90% do tempo com isso. É claro que você está observando quem não trabalha, quem não é muito chegado. É claro que você está observando e, com o passar do tempo, você não vai poder confiar na mão dessas pessoas as coisas que devem ser realizadas, mas gaste um tempo quase total no reconhecimento, na honra, na motivação. É preciso alimentar também as pessoas de motivação. É preciso também fortalecer, num mundo como o que nós vivemos, é muito importante fortalecer a estima da pessoa por si mesmo. Irmãos, praticamente todas as pessoas sofrem de baixa estima. Então, nós precisamos fortalecer a autoestima da pessoa, para que ela saiba que Deus está observando, que você, como líder, está observando e está parabenizando. Ela vai ter até dificuldade de receber o elogio. Não, não, não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, é Deus. E quando eu estava começando na vida cristã, um irmão amado me disse o seguinte: quando você receber um elogio, faça como quem recebe uma flor, uma planta. Pegue essa planta, que é o elogio, ponha num vaso, prepare essa planta e leve essa planta ao altar de Deus. Ou seja, diga para a pessoa: olha, receba o elogio, receba o parabéns, você não vai ficar com a glória para você. E chegando na sua casa, você entrega esse elogio, essa honra e partilha com Deus. Ensine a pessoa, mas saiba reconhecer: a cidade de Deus, o seu templo, teve a participação de todos, principalmente quase todos, e teve a participação, sobretudo, dos pobres e dos medianos, mas os nobres que não quiseram participar de algumas tarefas braçais. Cada qual segundo a disposição do seu coração e a possibilidade que tinha, com seus direitos e deveres. O líder maior, aquele que exerce a liderança maior na equipe, precisa que a sua liderança seja um exemplo. A sua liderança precisa ser um exemplo. Exemplo de dedicação ao Senhor, exemplo de lealdade, exemplo de bravura, exemplo de comprometimento. Porque se você não for o exemplo, como que você vai pedir? Os fiéis ao Senhor e à obra devem estar convictos de realizarem um ministério sem interesses pessoais. Eles devem olhar para você e ver que não há interesses pessoais, mas em nome do Senhor, para toda a comunidade. No caso deles, era a comunidade de Israel. No seu caso, a comunidade onde você trabalha. E para o mundo. Isso é visão missionária. Ninguém está pensando em fazer a coisa para si mesmo. Diferente de uns aí que agora colecionam aviões. Irmãos, tem líderes evangélicos, tem frotas de aviões. Líderes impressionantes, né? Impressionantes. Não, mas é que precisa para se mover, né, de um país para o outro, onde vão pregar. Tudo bem, precisa, mas uma frota de aviões. E quando a gente olha para o filho do homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Tem alguma coisa distorcida aí, né? Formação de líderes também em 9 meses. Jesus demorou 30 anos para ser formado. Depois dos 30 anos, demorou 3 anos. Ele, em tempo integral, 24 horas por dia, formando os seus líderes. E o pessoal é formado em 9 meses. Por isso é totalmente inconsistente o crescimento numérico da nossa igreja no Brasil. Irmãos e irmãs, os mais afortunados do nosso meio, do ponto de vista material e do ponto de vista intelectual, devem ser os primeiros a investir. Eu estou contando com você, meu querido. Eu estou contando com você. Em nome de Jesus, não para mim, para a sua igreja local, para projetos da sua denominação que você reconheça que vão direto. Cuidado, observe para ver se não vai parar na burocracia. Observe bem, tenha certeza disso, que os burocratas também se alimentam disso. Então, ajude diretamente. E se você quiser nos abençoar, nós precisamos. E nós temos alvos tremendos ainda. Pastor, meu, o senhor já não está com uma expectativa menor de vida? É, meu irmão, a minha expectativa de vida está na mão do meu pai. E se meu pai disser que vai ser um dia, será hoje à noite, amanhã, tal. Agora, se ele disser que eu vou até os 120 anos, como na Bíblia. Você pode dar risada do que eu estou falando, mas eu vou até os 120 anos. Com essas condições mesmo, ou totalmente restaurado pelo poder da graça do Senhor, pelo poder maravilhoso do Senhor, porque Deus é maior. Então, os mais afortunados, do ponto de vista material e intelectual, por favor, não faça como os nobres. Ali que eu mencionei que desdenhavam do trabalho braçal. Não faça isso, não. Trabalhe, ponha a mão na massa, né? Ou então pague para porem a mão na massa, mas se mova para abençoar o trabalho missionário. É importante, não dá mais tempo, é agora. Veja, com essa pandemia, só no Brasil, 300 mil morreram já. Já morreram 300 mil. Quantos desses não estavam salvos? E se for um número de 200 mil que não estavam salvos, nós não teremos mais chance de falar para eles. Está percebendo? E o cavalo amarelo no Apocalipse representa a sequência de enfermidades que antecedem a volta de Jesus. Então, pense na gripe espanhola, pense no HIV nos anos 80, pense agora nessa pandemia e tantas coisas que podem acontecer. Nós devemos ser os primeiros e esses mais abastados devem ser os primeiros a investir seus recursos e bens na obra de Deus. Para finalizar, cada líder e participante na obra deve preocupar-se em melhorar a sua própria casa. Estratégia de Neemias: ponha para trabalhar no lugar mais próximo da sua casa, enquanto coopera na implementação do projeto geral. Claro, essa era a estratégia da reforma em Jerusalém. Agora, na estratégia missionária da igreja, há alguns que vão trabalhar perto da sua casa, sim, em pequenos grupos, em cultos familiares, mas outros vão trabalhar em outros bairros, outros vão trabalhar em outras cidades, outros vão trabalhar em outros estados, outros vão trabalhar em outros países. Irmãos, é a última meia hora. A última hora era na época de Jesus. Nós estamos nos últimos minutos. Então eu conto com vocês. Espero que essa palavra sobre liderança, com o apoio também, dando crédito aqui e honra a BKJA. Sirva para motivar você, líder. Vamos lá. Vamos lá, líder. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, minha irmã. Vamos lá. Vamos reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Essa palavra foi dita a John Wesley e aos primeiros metodistas em 1800, quando eles oraram e perguntaram ao Senhor: Senhor, para que o Senhor nos levantou? Para que tu nos levantaste? E o Senhor respondeu: para reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Nós tomamos posse dessa palavra. Ela não pertence a uma denominação, mas a todos que se espelham nesse reformador da Inglaterra. E nós tomamos posse, nós estamos aqui, todos nós cristãos, para reformar essa nação, particularmente reformar a igreja e espalhar santidade bíblica sobre a terra, cada um reparando um pedaço do muro, cada um reparando uma parte da cidade, e alguém reparando as portas, e nós faremos toda essa obra, e o Senhor ficará feliz, e nós o glorificaremos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque eu vejo uma geração de reformadores sendo movida agora nas suas entranhas, sendo movida nas suas entranhas agora e dizendo: ai, Senhor, eis-me aqui, eu estou me levantando agora e eu estou tomando uma posição, eu serei um reformador da nação e particularmente eu serei um reformador da igreja e eu espalharei santidade bíblica sobre a terra até o dia da tua vinda. Eu te louvo, Senhor, porque tu escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste a nós, os menores entre os menores, os pequeninos, Senhor. E o teu nome será glorificado e exaltado por isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, a unção, a comunhão, a missão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.